crescer em cima. Julieta diz, psiu. Romeu, psiu. Oh, quem me dera o grito do falcoeiro, porque chamar pudesse esse nobre gavião. O cativeiro tem voz rouca, não pode falar alto, senão eu forçaria a gruta de eco, deixando ainda mais rouca do que a minha sua voz aérea, a força de 100 vezes o nome repetir do meu Romeu. Romeu diz, minha alma é que me chama pelo nome. Que doce som de prata faz a língua dos amantes à noite, tal qual música langorosa que ouvido atento escuta? Julieta diz, Romeu. Romeu diz, minha querida. Julieta diz, a que horas, cedo, devo mandar alguém para falar-te? Romeu diz, às 9 horas. Julieta diz, sem falta. Só parece que até lá são 20 anos. Esqueci-me do que tinha a dizer. Romeu diz, deixa que eu fique parado aqui, até que te recordes. Julieta diz, esquecê-lo-ia, só para que sempre ficasses aí parado, recordando-me de como adoro tua companhia. Romeu diz, e eu ficaria, para que esquecesses, deixando de lembrar-me de outra casa que não fosse esta aqui. Julieta diz, é quase dia, desejara que já tivesses ido, não mais longe, porém, do que travessa menina deixa o meigo passarinho, que das mãos ela solta tal qual pobre prisioneiro na corda bem torcida para logo puxá-lo novamente pelo fio de seda, tão ciumenta e amorosa é de sua liberdade. Romeu diz, quisera ser teu passarinho. Julieta diz, o mesmo, querido, eu desejara, mas de tanto te acariciar, podia, até, matar-te. Adeus, calcame a dor com tanto afã, que boa noite eu diria até amanhã. Romeu diz, que aos teus olhos o sono baixe ao peito. Fosse eu o sono e dormisse desse jeito. Vou procurar meu pai espiritual, para um conselho lhe pedir leal. Sai. Cena 3. O mesmo. Cela de Frei Lourenço. Entra Frei Lourenço com um cesto. Frei Lourenço diz, ri para a noite escura amanhã bela e de riscas as nuvens a cairela, como um bêbedo, foge cambaleante à escuridão, na estrada do levante, deixando atrás o carro do Titã. Antes, porém, que o sol venha amanhã tornar alegre, com seu olho ardente e o orvalho desmanchar da flor pendente, enxervo-o de sementes perigosas meu paneiro e de flores venenosas. A terra é a mãe e a tumba da natura, ministra a morte, assim, apresta a cura. Filhos de vária espécie, no seu seio a mamar encontramos, sem receio, uns, por várias virtudes, excelentes, cada um com a sua, todos diferentes. Oh, é admirável a potente graça que há nas ervas, na flor, na pedra crassa, pois até mesmo o que há de vil na terra algo de bom, influência dela, encerra, nem nada bom existe, que, torcido do uso normal, não se revele em fio da própria natureza e nascimento. Até mesmo a alta virtude, num momento, mal aplicada, em vício se transforma, e este, por vezes, ao dever da norma. Na corola infantil desta florzinha veneno mora que dá morte azinha. Cheirado, ao corpo todo dá alegria, mas para o coração no mesmo dia, quando dado a beber. Dois reis potentes nas plantas e nos homens oponentes acampamento tem, a atroz cobiça e a graça benfazeja. Se insubmissa se mostra a pior, então vem logo verme da morte e rói essa plantinha inerme. Entra Romeu. Romeu diz, bom dia, meu bom padre. Frei Lourenço benedicite. Quem me fala a estas horas? Como? Disse-te algo ruim o coração tão cedo, que te causasse, assim, cuidado ou medo? Nas pálpebras dos velhos o cuidado de guarda sempre está, E onde um soldado desses se encontra, o sono não penetra. Mas cedo ou tarde, em plena noite tetra, quando os membros estende a mocidade despreocupada e livre e bela idade, domina o sono de ouro. Por tudo isso tua aparência, assim, de pleno viço, nesta hora matutina me assegura que algo escondes de grave na postura. Ou então direi, se é caso em erro estou, que esta noite Romeu não se deitou. Romeu diz, sim, mas tive um repouso papafina. Frei Lourenço diz, ah, Deus que te perdoe, com Rosalina. Romeu diz, Rosalina, bom padre? Que pergunta? Esqueci esse nome e a dor adjunta. Frei Lourenço diz, és meu bom filho. Então, onde estiveste? Romeu diz, vou te contar, pois permissão me deste. Fui à casa do nosso grande amigo, onde ferido fui, para castigo, por quem feri também. Nosso remédio só nos poderá vir por intermédio de teu auxílio e sacra medicina. Santo homem, não agraves minha sina, porque este meu pedido observa bem a minha amiga amparará também. Frei Lourenço diz, se mais claro, meu filho, a confissão por enigmas não chega à absolvição. Romeu diz, ouve então, sem me teres por faceto, que amo a filha do rico Capuleto. Meu coração é dela, o dela é meu. Tudo está combinado, no apogeu do amor estamos, só faltando, agora, que nos designes o lugar e a hora para o sagrado enlace. Mais de espaço te contarei, sem alterar um traço, onde nos vimos, como nos falamos e de que modo os votos confirmamos. Mas não concluas que te falo a esmo, desejo que nos cases hoje mesmo. Frei Lourenço diz, por São Francisco. Que mudança é essa? Rosalina adorada e tão depressa posta no esquecimento? O coração no amor dos moços nada influi, senão somente os olhos. Ai! Jesus Maria! Quantas ondas salgadas, noite e dia, a postura banharam-te amarela, só pelo amor de Rosalina Bela? Quanta água salsa em vão jogada fora por um amor que ele não sente agora? Não desfez ainda o sol, em muitos giros, os vapores, no céu, de teus suspiros. Sinto ainda tuas queixas nos ouvidos. Eis em tua face, aqui, dos tempos idos, uma lágrima ainda não lavada, que origem teve em tua namorada. Se o mesmo ainda és, que só de amor se fina, foi causa de tudo isso Rosalina. Mudaste tanto? Ouve a sentença amara, cai a mulher, quando o homem não a ampara. Romeu diz, censuravas o amor a Rosalina. Frei Lourenço diz, não o amor, o exagero que se fina. Romeu diz, disseste que o enterrasse. Frei Lourenço diz, não em cova, para que fora achar paixão mais nova. Romeu diz, não me censures, pois a minha amada na feição não me fica a dever nada, o que com a outra não acontecia. Frei Lourenço diz, oh! Explica-se, é que ela bem sabia que o amor era de cor, não soletrava. Mas vem contar-me essa paixão tão brava, meu jovem sonhador. Vem, vem comigo, que nesse lance me terás contigo, pois é possível que tão bela aliança faça mudar esse ódio que não cansa. Romeu diz, oh! Vamos logo. Estou com muita pressa. Frei Lourenço diz, prudência. Quem mais corre mais tropeça. Saem. Cena 4. O mesmo. Uma rua. Entram Benvólio e Mercúcio. Mercúcio diz, onde diabo meteu-se esse Romeu? Passou a noite em casa, porventura? Benvólio diz, não na do pai, pois conversei com este. Mercúcio diz, Oh, é essa mesma Rosalina pálida de coração de pedra que o atormenta, a ponto de deixá-lo quase louco. Benvolio diz, Tebaldo, aquele tipo aparentado com o velho Capuleto, enviou uma carta à casa do pai dele. Mercúcio diz, é um desafio, posso jurar. Benvolio diz, Romeu vai responder-lhe. Mercúcio diz, qualquer pessoa que saiba escrever, pode responder a uma carta. Benvolio diz, não, ele irá mostrar ao autor da carta como sabe desafiar, quando é desafiado. Mercúcio diz, ah, pobre Romeu. Já está morto, apunhalado pelos olhos negros de uma donzela branca, atravessados têm os ouvidos por uma canção de amor, partida à mais secreta cavilha do coração, pela seta sem barbela do archeiro cego. Será o homem apropriado para enfrentar Tebaldo? Benvolio diz, ora, quem é esse Tebaldo? Mercúcio diz, não é nenhum príncipe dos gatos, posso afiançar-vos. Oh, é o valente capitão dos Salamaleques. Bate-se como cantais uma área, por música, sem perder os tempos, nem o compasso, nem o tom. Observa as suas pausas, uma, duas. A terceira será em vosso peito. Verdadeiro carniceiro dos botões de seda, um duelista. Um cavalheiro da primeira linha em todas as causas de primeira e segunda categorias. Ah, o imortal passado, o ponto reverso, o ponto aí. Benvolio diz, o ponto que? Mercúcio diz, a peste que carregue esses pelotiqueiros ridículos, que falam cheios de esses e com afetação, esses afinadores de novos tons. Por Jesus, que lâmina excelente! Que belo rapagão! Que rameira de truz! Ora, meu velho, não é lamentável que nos vejamos perseguidos por essas moscas estrangeiras, por esses criadores de modas, esses pardonês que se escarrancham tão bem nas últimas maneiras que nem podem sentar-se comodamente em nossos velhos bancos. Oh, e os seus bien, bien. Entra Romeu. Benvolio diz, mas sem suas milharas, seco como um bacalhau. Oh carne, carne, como estás peixificada. Agora ele só aprecia as consonâncias derramadas por Petrarca. Comparada com sua dama, Laura não era mais do que uma criada de cozinha com a breca, mas teve um amante que sabia rimá-la muito bem, Dido, uma lambisgoia, Cleópatra, uma cigana, Helena Hiero, bruxas e prostitutas, Tisbe, uma sujeitinha de olho cinzento, ou coisa parecida, mas destituída de importância. Signor Romeu, bom dia. Aqui tendes uma saudação francesa para vossas bragas francesas. Esta noite passaste-nos uma bela moeda falsa. Romeu diz, bom dia para ambos. Que moeda falsa vos passei? Mercúcio diz, a de Vila Diogo, senhor. A de Vila Diogo. Não me compreendeis? Romeu diz, perdão, meu Mercúcio, mas tinha um negócio muito importante em mãos, e num caso desses parece-me lícito forçar um pouco a cortesia. Mercúcio diz, o que equivale a dizer que num caso como o vosso somos forçados a dobrar a perna? Romeu diz, sim, por cortesia. Mercúcio diz, acertastes com muita galantaria. Romeu diz, é uma exposição muito cortês. Mercúcio diz, é que eu sou o legítimo alfinete da cortesia. Romeu diz, és um alfinete de flor. Mercúcio diz, perfeitamente. Romeu diz, só assim eu ficaria com os sapatos floridos. Mercúcio diz, muito espirituoso. Continua com a pilhéria, até gastares os sapatos, porque quando sua única sola estiver gasta, ficará também sozinha tua pilhéria singular. Romeu diz, Isso é que se chama pilhéria de sola fina, e apenas espirituosa por ser isso mesmo. Mercúcio diz, corre em meu auxílio, bondoso Benvólio, que sinto o espírito desfalecer. Romeu diz, chicote espora nele. Chicote espora nele. Caso contrário, cantarei vitória. Mercúcio diz, é natural, se o teu espírito tomar parte na corrida de pato, dou-me antecipadamente por vencido, por teres mais de pato selvagem em um só dos teus espíritos, do que eu tenho certeza em todos cinco. Mas estive lá contigo por causa de algum pato? Romeu diz, nunca estiveste comigo que não fosse por causa de alguma pata. Mercúcio diz, só por essa brincadeira vou morder-te a ponta da orelha. Romeu diz, não, bondoso pato, não me mordas. Mercúcio diz, teu espírito é uma verdadeira maçã agridoce, possui caldo bem picante. Romeu diz, e não irá bem com uma patinha doce. Mercúcio diz, é espírito de pele de cabrito, que, espichado, vai de uma polegada à largura de um côvado. Romeu diz, pois vou espichá-lo ainda mais, só por causa dessa largura, que é acrescentada ao patinho, prova que não passas de um pato largo. Mercúcio diz, e não será melhor ser isso do que andar a suspirar de amor. Mas agora, sim, revelas-te sociável. Agora, sim, és homem, agora és o que és, por arte e natureza. Porque esse teu amor disparatado é tal qual um grande idiota que corre a cambalear por aí tudo, para, no fim, esconder sua bugiaria em qualquer buraco. Benvólio diz, para aí. Para aí. Mercúcio diz, queres que eu corte a minha história e a deixe cotó? Benvólio diz, sim, que do contrário ficaria de rabo muito comprido. Mercúcio diz, oh, estás enganado, ficaria curto, pois eu já havia atingido o fundo da história, não tencionando prosseguir no argumento. Romeu diz, eis aqui um assunto retesado. Entram Ama e Pedro. Mercúcio diz, uma vela. Uma vela. Benvólio diz, duas, duas. Uma camisa e um casaco. Ama diz, Pedro. Pedro diz, que mandais? Ama diz, meu leque, Pedro. Mercúcio diz, sim, Pedrinho, para esconder o rosto, porque dos dois, o leque ainda é o mais passável. Ama diz, Deus vos dê bom dia, cavalheiros. Mercúcio diz, e para vós, boa tarde, bela dama. Ama diz, já é boa tarde. Mercúcio diz, não será menos, é o que vos digo, porque a mão obscena do mostrador segura neste momento o ponteiro do meio-dia. Ama diz, ficai longe da minha vista. Que espécie de homem sois? Romeu diz, um homem, nobre dama, que Deus fez para que ele próprio se estragasse. Ama diz, por minha fé, muito bem dito, para que ele próprio se estragasse. Cavalheiros, algum dos senhores poderá dizer-me onde eu poderei encontrar o jovem Romeu? Romeu diz, eu posso, mas no instante em que encontrardes o jovem Romeu, ele estará mais velho do que quando o procuráveis. Sou eu o mais moço desse nome, em falta de outro pior. Ama diz, dizeis bem. Mercúcio diz, como? O pior, então, está bem? Bem apanhado, de fato. Com argúcia, com muita argúcia. Ama diz, se sois ele mesmo, senhor, desejara ter convosco uma conversa particular. Benvólio diz, deve ser convite para alguma ceia. Mercúcio diz, uma alcoviteira, ó, ó. Romeu diz, que estás farejando nisso? Mercúcio diz, não será uma lebre, senhor, a menos que seja alguma lebre de pastel de quaresma já meio passada e embolorada, antes mesmo de ser comida. Canta. Uma lebre embolorada na quaresma é um bom petisco. Porém lebre embolorada vale menos do que nada quando cria muito cisco. Romeu, não ides à casa de vosso pai. Vamos jantar lá. Romeu diz, já vos sigo. Mercúcio diz, adeus, antiga dama, adeus. Canta. Dama, dama, dama. Saem Mercúcio e Benvólio. Ama diz, sim, adeus. Por obséquio, senhor, quem é esse tipo desavergonhado, que só traz velhacarias na cabeça? Romeu diz, é um cavalheiro, ama, que tem prazer em ouvir a própria voz e que em um minuto prometerá mais coisas do que possa realizar em um mês. Ama diz, mas se ele disser algo contra minha pessoa, eu o demolirei, ainda que seja mais forte do que parece, e 20 bobos como ele. E se não puder fazê-lo, saberei encontrar quem o faça por mim. Piolhento. Não sou nenhuma loucada, não sou dessas doudivanas. A Pedro. E tu, estás aí e permites que qualquer velhaco faça de mim o que bem entender? Pedro diz, nunca vi ninguém fazer de vós o que bem entendesse, que, se o visse, minha espada teria saltado logo da bainha, posso asseverar-vos. Saco da espada com tanta rapidez como qualquer pessoa, sempre que topo com uma boa briga e tenho a lei de meu lado. Ama diz, agora, diante de Deus, fiquei de tal modo colérica, que sinto todo o corpo tremer. Sujeito à toa. Uma palavra, senhor, por obséquio. Como já vos disse, minha jovem senhora mandou que vos procurasse. O que ela me ordenou que vos dissesse, guardarei dentro de mim. Mas primeiro permiti que vos diga que se pretendeis levá-la para o paraíso dos loucos, como se diz, seria um péssimo procedimento, por assim dizer. Porque a senhorita é jovem, e se fizerdes com ela jogo duplo, realmente, será coisa muito má, para ser feita com uma nobre senhorita, ação muito censurável. Romeu diz, ama, recomenda-me a tua senhora. Juro-te. Ama diz, oh, que lindeza. Realmente, vou dizer-lhe isso mesmo. Oh senhor, como ela vai ficar contente. Romeu diz, mas que é que irás dizer-lhe, ama, se nem ouves o que eu falo? Ama diz, dir-lhe-ei, senhor, que jurastes, o que me parece ser uma promessa de gentil homem. Romeu diz, dize-lhe que procure pretexto de hoje à tarde ir confessar-se, que na cela de Frei Lourenço ela há de confessar-se casar. Agora aceita isto pelo trabalho. Ama diz, não, em verdade, senhor, nenhuma moedinha. Romeu diz, vamos, aceita, estou dizendo. Ama diz, esta tarde, senhor. Bem, estará lá. Romeu diz, boa mulher, espera um pouco. Dentro de uma hora, atrás do muro da abadia irás ver meu criado com uma escada de cordas, que há de me levar ao pico do mastaréu de minha grande dita, na calada da noite. Adeus. Conserva-te fiel que eu saberei recompensar-te. Dá recomendações à senhorita. Ama diz, agora, que Deus do céu te abençoe. Escutai, senhor. Romeu diz, que disseste, querida ama. Ama diz, poderemos confiar em vosso criado. Pois bem sabeis, dois guardarão segredo, quando um nada souber de todo o enredo. Romeu diz, posso asseverar-te que o meu homem é tão firme quanto o aço. Ama diz, muito bem, senhor, minha ama é uma senhora muito gentil. Ah, senhor, senhor. quando ela ainda era uma coisinha tagarela. Oh, na cidade há um nobre, um tal Paris, que de muito bom grado lançaria o seu arpão para abortá-la. Mas aquele coraçãozinho prefere ver um sapo de verdade, a olhar para ele. Às vezes eu a deixo irritada com dizer-lhe que não há moço tão bonito quanto Paris. Mas, posso asseverar-vos que sempre que eu digo isso ela se torna tão pálida como qualquer coeiro no mundo universal. Rosmaninho e Romeu não começam pela mesma letra? Romeu diz, sim, ama. Mas por que isso? Ambos começam por R, ama diz, isso é rosnado de cão. R é para. Não, sei muito bem que começam por outra letra, tendo ela composto sobre vós e o Rosmaninho as mais lindas sentenças que teríeis muito gosto em ouvir. Romeu diz, recomenda-me a tua senhora. Ama diz, pois não, mil vezes. Sai Romeu. Pedro. Pedro diz, que ordenais? Ama diz, Pedro, segura meu leque vem na frente e sai. Cena 5. O mesmo. Jardim de Capuleto. Entra Julieta. Julieta diz, 9 horas o relógio tinha soado, quando eu mandei a ama. Prometeu-me que voltaria dentro de meia hora. Talvez não o encontrasse. Oh, ela é coxa. Como arautos do amor só deveriam servir os pensamentos, que mais céleres 10 vezes são que os raios do sol claro, quando as sombras expulsam das colinas. É por isso que o amor sempre é levado por alígeras pombas, e Cupido, como vento veloz, tem asas lestes. Agora o sol está na altura máxima de seu curso diurno, há das 9 horas até as 12 3 horas demoradas. No entanto, ela não chega. Se dotada fosse ela de paixões e sangue moço, correria veloz como uma bala, minhas palavras a teriam feito lançar-se contra o meu amor, e as dele para mim a jogara. Mas gente velha nunca chega ao porto, é chumbo escuro e lerdo, quase morto. Entram Ama e Pedro. Ó Deus, eila, afinal! Que novidades me trouxeste, doce Ama? Acaso viste? Manda embora teu criado. Ama diz, Pedro, espera lá fora. Sai Pedro. Julieta diz, então, mãezinha. Ó Deus! Por que estás triste? Se forem tristes tuas novidades, contas alegremente, sendo alegres, não estragues a música, tocando-a com uma cara tão tétrica. Ama diz, deixai-me repousar um momento, estou cansada. Como os ossos me doem! Que corrida! Julieta diz, quisera que tivesses os meus ossos, e eu, tuas novidades. Vamos, peço-te, boa ama, fala logo. Ama diz, quanta pressa, Jesus! Não podereis esperar nada? Pois então não notais que estou sem fôlego? Julieta diz, como sem fôlego, se estás com fôlego bastante para me dizer que fôlego não tens para falar? Esse pretexto de tanta dilação é mais comprido do que a história que serve de desculpa. Tuas notícias são ruins ou boas? Responde-me logo isso, que as minúcias escutarei depois, com mais paciência. Satisfaz-me nisso, mas ou boas? Ama diz, bem, fizestes uma escolha muito simples, não sabeis escolher homem. Romeu. Não, ele não. Conquanto ele tenha o rosto mais bonito do que não importa quem for, suas pernas levam vantagem sobre as de todos os homens. Quanto às mãos, pés e o corpo, muito embora nada se tenha a dizer, estão acima de qualquer confronto. Não é a flor da cortesia, mas, posso asseverar-vos, é manso como um cordeiro. Prossegui nesse caminho, menina, e continuai servindo-as a Deus. Como já jantaram por aqui? Julieta diz: não, não, mas isso tudo eu já sabia. E sobre o casamento, que disse ele? Ama diz: oh, que dor de cabeça! Que cabeça, senhor, a mim.